Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você, hein? Seja bem-vindo ao nosso Café Brasil, viu? Você tá bem com a vida, hein? Não. Então esqueça dos problemas um pouquinho enquanto tomamos nosso cafezinho. Hoje eu abro com uma trova de Padre Celso de Carvalho, que diz assim: se toda ilusão frustrada se tornasse assombração, que casa mal assombrada não seria o coração? Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Assisti a uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na Sala São Paulo, na antiga Estação da Luz, na cidade de São Paulo. Impressionante. A sala é gigantesca, linda, imponente. Foi projetada com as mais sofisticadas técnicas da engenharia acústica. Mas se não houver na sala alguém para ouvir o som, para emocionar-se com a música, a espetacular Sala São Paulo será apenas uma sala. E aí eu reparei no piano. Lindo. Não sei a marca. Pianos são instrumentos precisos, desenvolvidos pela engenharia humana, capazes de reproduzir com perfeição notas musicais e nos emocionam com o som. Café Brasil. Mas sem uma pessoa para tocá-lo, o piano nada mais é que um móvel. Pode ter toda a tecnologia do mundo, todo o acabamento, toda a sofisticação, e continuará sendo apenas um móvel. E então eu pensei nas partituras que a orquestra utilizou para o concerto. A partitura é a materialização da criatividade humana. Alguém sonhou com uma música e foi capaz de registrá-la num papel, com a complexidade dos acordes, do ritmo, traduzindo os momentos de emoção, de suavidade, de energia e de paixão. Mas, se não tiver alguém capaz de lê-la, a partitura nada mais é que um documento inerte. Mesmo que seja a partitura de uma obra-prima, será apenas um pedaço de papel. A sala, o piano e a partitura existem, estão lá perfeitos, exatos, mas não servem para nada se não houver uma pessoa talentosa para interpretar, tocar e ouvir. São as pessoas que transformarão a sala num templo, que transformarão um móvel num instrumento mágico, que transformarão um documento inerte numa fonte viva de emoção e prazer. Sem as pessoas, só restam objetos mortos. Ouvindo Baquianinha, com Paulo Nogueira. Paulo Mendes Pupo Nogueira, natural de Campinas, foi um dos maiores violonistas brasileiros. Criou um instrumento novo, a craviola, com uma sonoridade diferente. Ver Paulinho tocar era uma massagem na alma. Paulinho Nogueira, um presente para você aqui no Café Brasil. O Brasil, me parece a Sala São Paulo. É lindo, grande, um espetáculo. tem todos os recursos necessários para ser um sucesso. E a todo momento, colocamos dentro dele novos instrumentos. Os mais modernos, lindos, caros. E também temos partituras. Muitas produzidas aqui mesmo, outras trazidas do exterior. Tudo do melhor. Mas, quando chega a hora do concerto, a orquestra sempre desafina. O som não fica legal. Tem umas notas lá que batem na trave. Desde que saí da infância, vi um montão de gente tentando corrigir o problema, sempre sem sucesso, coitadinhos. Eles pensam que o defeito é da sala, ou do piano, ou da partitura. Você está ouvindo Aula de Piano com as Frenéticas. Essa música é de autoria de Vinícius de Moraes e Toquinho e foi gravada no disco A Arca de Noé, de 1981, que seguiu um especial infantil exibido na Rede Globo. A Arca de Noé foi um sucesso estrondoso e começou com um livro com 32 poemas de Vinícius, quase todos falando de bichos, e publicado em 1970. Apareceram algumas canções que o próprio poetinha ia musicando, como A Casa ou O Pato. A Arca de Noé merece um especial do nosso Café Brasil, pois pode esperar. E já que falamos de Vinícius de Moraes, que tal o Carlos Drummond de Andrade, hein? E o seu E Agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você... Oh, quer saber de uma coisa, hein? Eu pensei em declamar a poesia, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar um presente a você. Em vez de Luciano Pires declamando, que tal ouvir a poesia na voz de Carlos Drummond de Andrade, hein? Ouça com respeito e emoção. E agora, José, na voz do próprio autor, Carlos Drummond de Andrade. José, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspiu já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sente agonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Que tal, hein? Carlos Drummond de Andrade, no Café Brasil, em pessoa. Encontrei essa preciosidade no site www.memoriaviva.com.br. A internet tem muito lixo, sim, mas é uma festa para quem quer buscar cultura e conhecimento. Café Brasil. Ouvir os nossos melhores poetas é uma felicidade. Pois eu convidei o André Camargo, um amigo que é psicólogo e escreve nas iscas intelectuais do meu site. O André acha que é feliz a seu modo e escreveu sobre felicidade. A felicidade é uma miragem, sabe? Aquela cenoura pendurada na frente do burrico que o faz caminhar sem nunca alcançá-la. Aquela cenoura se chama felicidade. Um estado permanente de satisfação simplesmente não é algo que possa ser perseguido. Está mais para uma coisa que pode lhe acontecer quando você menos espera. Enquanto você busca a satisfação, tanto mais ela se afasta. Mas essa visão não está de acordo com o senso comum. Nos dias de hoje, a felicidade foi transformada em produto. Aliás, essa ideia antiga hoje se tornou o produto dos produtos, o número um. Não acho que a felicidade seja apenas o combustível da galopante indústria da autoajuda. Como emagrecer 20 quilos em 2 dias? Ou o que devo fazer da minha vida? Ou então, 118 truques para se dar bem no verão? E ainda, as 7 leis espirituais das pessoas que não têm mais onde enfiar dinheiro? E coisas do gênero. Acho também que uma promessa de felicidade que nunca se cumpra é condição sine qua non para a existência de uma sociedade consumista. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Voltando ao texto de André Camargo. A gente trabalha para burro, o que nos torna estressados, porque achamos que um segundo carro e uma casa maior são o que precisamos para sermos felizes. A gente se mata de estudar para cursar medicina, constitui família, previdência privada, celular infra super com Bluefuck, televisão plana com tela megaloplasmática. Mas se essas escolhas, e são sempre escolhas, tivessem o poder de nos fazer felizes, então todo médico, todo cara de mercedão e casa na praia com home theater e aquecedor paranirvânico, cada um desses caras seria uma pessoa feliz. O que não é o caso. Pois esses mesmos caras que já têm tudo o que desejamos, fama, amigos, status, dinheiro e até motel pro totó, esses caras estão se afundando em pó e uísque 12 anos e se perguntando por que raios se sentem tão vazios e inseguros e o que, afinal, lhes falta adquirir. Até porque o iate quebra, o mercedão tem que blindar, o home theater do vizinho é maior e o motor da banheira às vezes queima. Os filhos são uns pentelhos e o totó mija no tapete persa. A amante quer mais. E você, sem se dar conta, pula para uma situação em que precisa trabalhar enlouquecidamente só para sustentar o que já tem. Já não consegue mais parar ou diminuir. Virou escravo dos próprios bens. O que é que você vai fazer com toda essa grana quando te faltar carinho, hein? é que você vai fazer com toda essa grana? Você vai ficar sozinho? O que é que você vai fazer com toda essa grana? Quando te falta carinho, você pode ir pra onde quiser. Natal, Berlim, Plutão, Nova Guiné. Mas se você virar pó e for embora, você não é nada mais que um Zé Mané. Mas se você virar pó e for embora, você não é nada mais que um Zé Mané. Porque é que você... Opa! O Café Brasil te apresentando pra gente talentosa e que não toca no rádio. Você está ouvindo Edivaldo Santana cantando Grana, de sua autoria. Música gravada no seu CD Amor de Periferia. Edivaldo Santana é de São Miguel Paulista e canta a periferia como um menestrel, de forma muito diferente dos raps, filmes e livros focados na violência e injustiça social. Edivaldo está interessado em crônicas musicais de um Brasil romântico, de um tempo em que se podia andar nas ruas sem medo. Edivaldo Santana, aposto que você não conhecia. Agora ficar rodeado de ganso pro resto da vida é um prêmio que eu não desejo pra ninguém. Todo mundo quer ganhar na loteria, mas os estudos mostram que em até um ano os ganhadores já voltaram ao mesmo patamar de infelicidade. As pessoas morrem de medo de ficarem paraplégicas, por exemplo. Mas os mesmos estudos mostram que em até um ano, os acidentados voltam ao mesmo patamar de infelicidade. Olhe em volta, não há nada a ser feito. Simplifique, relaxe, pare de perseguir. Mas se você virar pó e for embora, você não é nada mais que um Zé Mané. Mas se você virar pó e for embora, você não é nada mais que um Zé Mané. Tente encerrar o seu punho. Assim que você começa a fechar a sua mão, você tem que usar energia para manter seus dedos fechados com firmeza. Quando você relaxa o punho, sua mão está livre de novo. Assim é com a mente. Quando ela está fixada firmemente em algo, nunca poderá se libertar. Nunca poderá experimentar a paz ou a felicidade, e mesmo que se tenha toda a riqueza, fama e poder do mundo. Então, como é que saímos dessa, hein? A única maneira é abandonar. Mas abandonar o quê? O seu desejo de felicidade. Agora ficar rodeado de ganso pro resto da vida é um prêmio que eu não desejo pra ninguém. O que é que você vai... Pois é, você tá ouvindo o Café Brasil com o Luciano Pires e... Tá gostando, hein? Quer mais? Experimente então visitar o meu site, o www.lucianopires.com.br. Lá você vai encontrar artigos, vai encontrar a cópia deste programa, vídeos, bate-papo, música popular brasileira de qualidade. Faz uma visitinha, vai valer a pena sim. www.lucianopires.com.br. Tudo essa grana, quando te falta carinho, o que é que você vai fazer com toda essa grana? Você vai ficar sozinho. Todos os dias, a formiga chegava cedinho ao escritório e pegava duro no trabalho. Era produtiva e feliz. O gerente marimbondo estranhou a formiga trabalhar sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão, seria ainda mais se fosse supervisionada. E colocou uma barata, que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência como supervisora. A primeira preocupação da barata foi a de padronizar o horário de entrada e saída da formiga. Logo, a barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também uma aranha para organizar os arquivos e controlar as ligações telefônicas. O marimbondo ficou encantado com os relatórios da barata e pediu também gráficos com indicadores e análise das tendências que eram mostradas em reuniões. A barata, então, contratou uma mosca e comprou um computador com uma impressora colorida. Logo, a formiga produtiva e feliz começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões. Que saco! pausa para o café. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso, é o café seleto, café seleto, café seleto. Café seleto é torrado eletronicamente. Cafezinho bom. Então, o marimbondo concluiu que era o momento de criar a função de gestor para a área onde a formiga produtiva e feliz trabalhava. O cargo foi dado a uma cigarra, que mandou colocar carpete no seu escritório e comprar uma cadeira especial. A nova gestora cigarra logo precisou de um computador e de uma assistente e foi chamar a sua assistente na empresa anterior. Precisava dela para ajudá-la a preparar um plano estratégico de melhorias e um controle de orçamento para a área onde trabalhava a formiga, que já não cantarolava mais e cada dia se tornava mais chateada. A cigarra, então, convenceu o gerente marimbondo que era preciso fazer um estudo de clima. Mas o marimbondo, ao rever as cifras, se deu conta de que a unidade na qual a formiga trabalhava já não rendia como antes e contratou a coruja, uma prestigiada consultora muito famosa, para que fizesse um diagnóstico da situação. A coruja permaneceu 3 meses nos escritórios e emitiu um volumoso relatório com vários volumes que concluía: há muita gente nesta empresa. E assim, o gerente-geral seguiu o conselho da consultoria, já que tinha pago um preço bem alto pelo trabalho, e demitiu a formiga que andava desmotivada e aborrecida. Vou bater laje chegado no feriado. Vou bater laje chegado no feriado. Se você quiser chegar, é bem chegado. Se você quiser chegar, é bem chegado. Vou bater laje chegado no feriado. Vou bater laje chegado no feriado. Se você quiser chegar, é bem chegado. Se você quiser chegar, é bem chegado. No segundo andar vou morar, juntar os trapos. No segundo andar vou morar, juntar os trapos. Prometi pro meu... Ei, vou bater laje chegado no feriado. E assim, ao som de Edivaldo Santana com um samba arrasador, bater laje, que vamos chegando ao fim do nosso Café Brasil de hoje. Aguarde aí, que o Edivaldo vai voltar ao nosso Café Brasil. Cerveja, carne de gato, farofa, areia no prato. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Tira quebrando, alho e limão. Olha só quem esteve hoje no nosso café: Padre Celso de Carvalho, Paulinho Nogueira, Frenéticas, cantando Vinícius e Toquinho, Edivaldo Santana, André Camargo Costa e, acredite ou não, Carlos Drummond de Andrade em pessoa. Só aqui, né? Gostou, hein? Não gostou? Quer ouvir outra vez, hein? Quer gravar no seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br. Ou deixe sua mensagem no Operadora 11 4195-6343. De novo, Operadora 11 4195-6343. E, para terminar de vez, uma frase do nosso filósofo, o saudoso Bussunda. A verdadeira bravura está em chegar em casa bêbado, de madrugada, todo cheio de batom, ser recebido pela mulher com uma vassoura na mão e ainda ter peito para perguntar: vai varrer ou vai voar, hein? Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.